7 anos de pastor Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia o pai, servia ela, que a ela só por prêmio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava, contentando-se com vê-la. Porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe deu a Lia. Vendo o triste pastor que com enganos assim lhe era negada a sua pastora, como se a não tivera merecida, começou a servir outros 7 anos, dizendo: mais servira, se não fora pera tão longo amor, tão curta a vida.